Nós somos pouso do GM. O Gol 2008 está interceptando e estabilizado. Oi, Luna Complete LS, torre 1 no 8, decimal 95. 18, 95 a torre. M320, desce para 2000 pés, altíssimo no 0 no 1, reporta estabilizado. 2011, reportará. Tá passando Serra Golfió. Perdão, Papa Romeu, Serra Golfió mantém as 4.500 pés em condições visuais. 58 milhas oeste de Salvador, chama agora controle ilhéu, frequência 120, decimal 1. Quem chamou o sol? Muito Salvador, muito bom dia, muito boa tarde, papapá, o Carmel Alfa, se você tiver informação, Quebec. Carmel Alfa, direto Veracruz, para ingresso corredor, Veracruz. Descida, mantendo condições visuais até 1.500 pés. Oscar Romeu Alfa. Altímetro, 1011. Apresente direto Veracruz, para ingresso corredor, Veracruz. Altímetro, 1011. Controle, Quebec. Guarda, o Gol 867 passa 200, chama Recife, frequência 126, decimal 0, Gol 20, cojando Gol 1867. 260, 1867. Gol 2008 avistado, SEC 3, ponto autorizado, pistola 0, vento 140 graus, 09 norte. Você travou, tá livre o pouso, 90, Gol 2008. Eu não copiei, Gol 2008. Baixado e travado, tá livre o pouso, 90, Gol 2008. Informe, Delta estará ocupada, libere na Eco ou na Foxtrot, o Gol 2008. Ciente, vai liberar Eco ou Fox. Quilo Quebec Serra 2.56, Torre Gol 1256, ponto, estará pronto? Foram 256, alinha e mantém. Autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter 10, 1256. pronto para cruzamento, 26. Força Aérea 2526, autorizado cruzamento da 10028, hotel ao estacionar frequência livre, boa tarde. Afirmativo. Então, autorizado o cruzamento, só com a viatura. Muito obrigado, boa tarde. Voo 2008, solo 40, direita, Foxtrot, solo 121, décima 1. Copio, vai chamar a torre 201, voo 2008. Voo no 256, pista livre, decolagem autorizada. Vento no 20 graus, 09 nós. Autorizado, decolagem no 0, no 2. Voo 2008, boa. Voo 2008, boa tarde, tá? Livre táxi de Alfa e Juliette. O portão é o 07. Alfa e Juliette vai pro 7, voo 2008. Salvador, boa tarde, Azul 4065, se Azul 4065, prossiga. Cópia para Campinas 347, por isso. Azul 4065 está autorizado, Campinas. Nível 340. Via Eupe Zulu no 0 até Pubave, Eupe Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme plano. A decolagem é da 1-0, curva à direita, saída da EL, transição Motiva, controle 1935 e o transponder 5122. Autorizado para Campinas, nível 340, Eupe Zulu no 0, Pubave, Eupe Zulu no 6, Bravo Hotel Zulu, após conforme plano. Falando zero pela direita, da EL, Motiva. Controle 119-9351-22 do transporte. Azul 4065. Reto azul 4065, puxa acionamento. Então, Chanel, eu só compreendi que o senhor está pronto para o push acionamento e não tem operador de FING, é isso? Ok, então está livre o push e acionamento, Chanel, tá? 6315. Uma milha do externo, completo LS, torre 1, número 8, 95. Então, 95, bom. Boa passagem, Xané 6320, baixado para avanço. Xané 6320, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, tráfico já no visual, ajustando 0 no 1. 2011, aguardando. Após direto, Brasília. A decolagem é da 1-0, curva à direita, saída árvore, após Elefa, controle 1935, transponder 5136. Autorizado 360 Brasília, aerovia Pesolo no 7 até a Pina, após direto, Brasília. Colando da 10 com curva à direita, na saída árvore, Elefa, 1935, controle 5136, transponder. Já 3567, está correto, com o cruzamento, chame e puxa acionamento. Chama. Capital 099. Ok, o Xanã 6305 está livre, o taco está à direita no ponto de espera, 01895 a torre. Solo, Xanã 6320 livrou, Foxtrot. O Xanã 6320, taco de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, portão 5, 6320. Integra. Ingressando no corredor acesso, autorizado 2500 direto X. Tá 3000, altimetro mono 011, 3560, corrigindo, 3510, 3500, SAM 3560. 3500 com 1011, ou SAM 3560. 099. Autorizado, ingresso, SPF reporte para ingresso do corredor Interlagos. Ele 500 pés e a porte para ingresso, corredor Interlagos. O Astro Alfa está no caça prego, acho que não é pouso no Round 7. Ok. Corredores visuais, reporte para ingresso, corredor Interlagos. Oscar Romeu Alfa. Sim, corredor Interlagos, tomara. Controle Salvador, Gol 097, está passando 1240 para 160, ciência da Quebec. 567, desce e mantenha 050, direto selo, 1097. Direto, poderia ser o Serra Vitor 367? Direto selo. O voo 1256 passando 60, chama centro Recife 12685. 2685. Descendo para 5000, vai voar direto selo, gol no 097. Gentileza, mantém escuta e aguarde autorização para ataques. Peça no corredor forte após decolagem da 17. O controle 119.35, torre 1895, transponder 5556. Juliette, tá correto o cotejamento. Após decolar, o senhor pretende já prosseguir com a proa norte ou pretende prosseguir para o corredor forte? Ok, então chame a torre e solicite a proa norte a mesma, a frequência 1895 para o acionamento. Nada. Max Juliette Romeu, prossiga. Acionamento Max 5, destino Serra Índia, 22 Celsius. Ok, Max Juliette Romeu. Está autorizado o Salvador Alicia, 500 pés. Decola da 17 com a proa norte, controle 1935, torre 1895 e o transponder 01142. 0142 transponder, decola 17 para o anote, tenente em decoinha 510, coordenado com a torre 10295, retorna 35 controle. Correto, chama mesmo posicionamento. O martilete é meu. Camarada, boa tarde. Direto por BAB. 6305, direto por BAB, muito grato. Só deixa eu chamar o meu. Papatão, o eco da Foxtrot na escuta? Já entramos em contato com a Silence, confere a notificação para 1745, pronto táxi. Ajuste no 0 no 1, confirme o POV. Único. 08 no POB, reporte no ponto de espera da Papá. Autorizado ingresso no 97, reporte alinhado e pronto. O Papa Tango Eco Delta Foxtrot. Papatão Eco Delta Foxtrot, pronto decolagem? Vento 120 graus, 10 nós, decolagem autorizada, pistão na 7. Juliette, então, chamou a torre? Chamou, estacionado, já preparou o táxi. Ajuste no 01, no reporte no ponto de espera da Oscar. Ataque no 01, reportará o ponto de espera da Oscar, tá? Só confirme, o sobrevoo é na Feira de Santana? Afirmo. Juliette, então, por gentileza, acione 0146 no transponder. Acionado, 0146, tango. Comprou a norte autorizado, vento no 20 graus, 10 nós, aguardando transferência. É, está autorizado, Juliette, tango, decolando na 17. São duas milhas do marcador espaço, 1895. 295, boa tarde, 3560. Trot decolou agora ao 55, controle transfere 119, decimal 35. 935, até daqui a pouco. Torre, papapá, Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu, prossiga. 95, acionado e pronto. Ajuste no 091, reporte no ponto de espera da papá, vai aguardar para decolagem, informe o tráfego na final da 10. 10, 101, reporte na papá. O papá, papá, Juliette, Juliette, estamos já iniciando a decolagem? Ciente, tem condições de decolar com o Plano Norte sem interferir com eixos de pra pouso da pistola 028? Na negativo, autorizado da 17 com o Bruno. Negativo, então mantém o ponto, espera aguardando a autorização para decolagem. Juliette, Juliette, então. Vai aguardar, tá bom? Torre, boa tarde, está 3560, Simbra, estabilizado. Então, 3560, avistado, aguarda autorização para ponto. Vai, já. 60 nível. Via Pesulu 10 até Albacé. A decolagem é da 10, curva direita, saída da El, transição Motiva, controle 119.35 e o transponder 5126, o Força Aérea 2526. Correto, Força Aérea 2526. Chame a torre em 1895 para o táxi, está livre o acionamento. Papa Romeo Charlie, o Tango Charlie Tango. Confirme intenções de voo. Perfeitamente. Aguarde um minutinho para cópia, coordenação, bom controle. O Tango Charlie Tango, o senhor está em qual pátio? Pátio 5, ciente. Só um instantinho para cópia. Solo Oxanema 254, suspeito acionamento remoto 14. Oxanema 254, por gentileza, seu companheiro fez alguma DLA? Afirmativo. Ok, eu vou checar aqui junto à IF, que a gente não recebeu nenhuma DLA no momento. O seu plano venceu já faz em 8 minutos, ok? Aguarde só um instante de coordenação. Afirmativo. Para o pushback, acionamento no 10, TAN 3567. Autorizado, TAN 3567, chame táxi. Chama táxi, TAN 3567. Salvador, o 4.75, pushback, acionamento na posição 2. Autorizado, push, acionamento, TAN 4.065, chame táxi. Autorizado, TAN 4.065. TAN 4.065, informação Quebec, coordenação Brasília, gate 3. Oxanema 321, ciente, está autorizado, Brasília, nível 360, via Pesulu 17 até a Vina, a decolagem é da 10, curva à direita, saída Arbor, e após o Elefa, o controle 1935 e o transponder 5141. Oxanema 321, foi aprovado Brasília, nível 360, decolada 10, curva à direita, Arbo, Elefa, interceptando, Pesulu 17, Apino, 1935, controle 5141, 6321. Correto, 6321, chame, puxe e acionamento. Chama. Paulo, boa tarde, estando 3560 na Alfa. 3560, Alfa, e mantenha a posição da Juliette. Alfa, é o efeito da Juliette, 3560. Está decolado do aeródromo, se autorizado, pega a proa de Feira de Santana para sobrevoo. Ativa a proa de Feira de Santana, Juliette, Juliette Tango, voo em corredor a Serra, reposto passando o farol da Barra. Afirmativa, reposta lá, farol da Barra, Tango. Controle, muito boa tarde, essa 3154, nem descida, 150. Xaner 6315, Sami Recife, 1251. 251, 6315, boa tarde. A nível de voo 060, para o EDITAP. Poderá confirmar o 3154? 3154, a sua identificação, desse nível de voo 060, na proa de TAP. Afirmativo 060, voo EDITAP, TAP 3154. Voo 1097, desça 2500 pés, ajuste 10111, livre LS. O risco da pista 10 é posto no localizador. Descendo para 2500, 1011. Está livre LS, reporte estabilizado, gol 9097. Controle, papapapá, mais 7 ou menos. A 197 com proa norte, aporte visual com o mesmo. Autoriza da presente, a tua 1-7. Papapá, Oscar Romeo Alfa, autorizado final do 1-7. Aguardando a autorização para pouso, informa o tráfego a 500 pés. Grato no meu pé, 1-7 autorizado, reportando a ponto visual, Oscar Romeo Alfa. Oi, confirme agora como recebe o Juliette Brasil. Seguindo agora na magnética 300. Controle eco do alta-ponte, batismo mantém 400. Como recebe agora na televisão? Eco do alta-ponte, como que eu recebo 4.500 pés, reporte para descida. Vai para a descida, eco do alta-ponte. Sapato com Juliette, Quebec, Silo, prossiga. Ciente no pátio 3, o pouso está autorizado. O Papa Tango Juliette Bravo Delta. Ciente, gato. Som do Estadão. 2. Ciente Juliette Quebec Kilo, mantenha a 1.500 pés na presença de Paris. Informa o pátio que irá prosseguir para o estacionamento após o pouso. Confirme, é o Oscar Romeo Alfa. Não copiei o Oscar Romeo Alfa. 065, prossegue táxi, CNG Alfa, no Ponte Esperadão 1-0, Torre 1-1895, QNH 1-0, no 1, bom voo. CNG Alfa, Ponte Espera, Torre 1-1895, no 4-065. Oscar Romeo Alfa na escuta? Afirmo na escuta. Quem é Quebec? 2009, chamou? Chamou para autorização, confim. 2009, temos aqui Liels. Desculpa aí, Liels. Gente, Liels 240, aguarde instante cópia. Ok. Aguarde autorização para pouso e já separado para helicóptero. O papapá, Oscar Romeo Alfa, 197 livre, pouso autorizado. Vento 30 graus, 099. 97 livre para o pouso autorizado, para o Oscar Romeo Alfa, 197. 11, a parte de Alfa, pode esperar 1895, 3567. Obrigado, senhor. Boa tarde, mostra para cá. Canem 254, conecte de solo, se após a nave da TAN, libera a retaguarda, livre pushback na remota 1 no 4, chame para o táxi. Chamar para o táxi, 1894. Campo Delta, solo 03, direita Delta, solo 211, mantenha a Delta, aguarda a nave de transporte para prosseguir até o pátio 3. Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, Delta 10, 1-1935 controle, 0160 transponder. Estabilizado no ILS, o gol 1097. 1097, torre 198, decimal 95. 1895. 37, reporte no ponto de espera do hotel. Reportar no ponto de espera do hotel 2520. Azul 4065, pista 10 livre, decolagem autorizada, vento 1-10 graus, 109. Azul 406. E Alfa, aqui no 43, Juliette Bravo Delta. Papá Romeu Tango, Charlie Tango, boa tarde, chame táxi. Senhor, é pro Delta Fox negativo. Decole com 2.000 pés até contato com o controle. O senhor efetua o plano de voo para regresso? Pista livre. Tá passando 372, visual com a pista, estabilizado no ILS, baixa travado, gol 1097. Gol 1097, boa tarde. Trato avistado, pista 10 livre, pouso autorizado. 1-20 graus, 099, reporte baixado e travado. Já está abaixado, travado. Gente, o pouso está autorizado. Gol 1097. Autorizado o pouso, gol 1097, pista 10. Azul 4065, decolou 05, controle agora em 119, decimal 35, até regresso. Até Salvador, obrigado. O Oscar Romeu Alfa está solicitando para o Cipat 5? Sim. Aguarde na Papá, vou entrar em contato com o Coa, com a Infraero, e já informe se será autorizado. Então vai para o Cipat 4. Vai para o Cipat 4 então? Sente então a primeira à esquerda. Pedro, chamei para o Cipat de acionamento. Câmara, o gol 2009. 339. Papa Romeu Tango, Charlie Tango, aguarde para táxi, informa um tráfego com Papa Alfa 46, ingressão agora a Oscar, até o Pátio 4 com 02, mantenha a posição e aguarde para início. Salvador, approach, Azul, 4-4, 6-2. Azul, 4-4, 6-2, Scorpio, dentro da contact, fly heading tap, support, ready for change. Ready for change, now, fly tap, Azul, 4-4, 6-2. Azul, 4-4, 6-2, change until flight level 050. Clear subtent to flight level 050, Azul 4-4-2. Batango Eco Zulu November, estou em identificação. Batango Eco Zulu November, autorizado descida nível de voo 050, confirmei plano de instrumento. A gente vai na proa de Paripe, reporte. De Paripe, o Eco Zulu November, descida 1.500 pés. Poste na rotatória de Leste Quebec Tio. O pátio 4 vai fazer o follow-me até o ponto de espera. Reporte visual com o veículo do follow-me. Para o cruzamento, Força Aérea 2526. Força Aérea 2526, autorizado cruzamento da 1022, na Delta. Gente, chame o solo 1211. Delta, só 211. Não sei quanto pode Boeing descer? 08, direita Fox Sol 1, 21, decimal 1. Fox 21, 1. O Força Aérea 2526 na Delta vai manter a posição, chamar o Sol 1, 21, 1 para prosseguir o passe. De principal, Ninja e Alfa no ponto de espera da 10, torre em 1895, que é legal no 01. Alfa, direita de pátio no ponto de espera, torre 895. Solo Gol 1097, livrou. Gol 1097, prossegue via Alfa, Chimete da Juliette. Alfa, Chimete da Juliette. Zulu November, confirme transporte de enfermos? Gente? Ali mantém, autorizado ali, Ali mantém, o Oxiné 6254. Estimativo ali, mantém 6254. Quando pode ser autorizado o ingresso na 197, reporte alinhado e pronto. Prossiga, Bravo Delta. Acionado no passo 3, prosseguir táxi para o Angarabaitel, Bravo Delta. Autorizado, prosseguir para até a casa de Lima e a parte principal é Costa Lima, Bravo Delta. Ok, autorizado, até a Lima, Bravo Delta. 2-1-1. Salvador, está passando, acho que até aqui, escuta. Considera a informação, o Tango Charlie Tango, repórter em ordem pronto, agilizando manobras, por gentileza. 3567, contato para a decolagem, submanter nível de voo 360, via saída Argo. Nível 360, via Argo, está 3567. É, não conseguiu contato com a torre após a decolagem. Gente. Salvador, voo 1885, boa tarde. 1885, boa tarde, essa identificação, veio com proa de Alagoinhas para a chegada Bonfim, confirme já no ideal de descida. Afirmo, 1885. Está 4 mil pés via chegada Bonfim, ajuste 1091. 4 mil, 1011 via Bonfim, 1885. 5-4, vento no 40 grau 08, nós, decolagem, pistão 0 autorizada. Iniciado, 254. Papa Romeu Tango, Charlie Tango, autorizado decolagem pistão na 7, vento no 30 grau, 08 nós. Para a coordenação do seu voo, reporte para regresso. Tá, beleza. Estabilizado, está 3154. 3154, chame torre 1 no 8, decimal 95. 8895, ó. Salvador, o 4065 permanece na sua escuta? No 4065, afirmativa, aguarde para chamar sempre. Azul 4462, can fly direct, Duna? Engarim, sir, mantém TAP. After TAP, fly heading Duna, change until 2006 now, to an age 1011. 1011, send 2000, e TAP, Duna, azul 4462. Tran 3567, vou na proa de Alefa. 5. Tran 3567. Papa Romeu, Tango, Charlie Tango, decolou agora o Zuno 3, controle transfere em 119, decimal 35, no mil pés, corredor chefe. 1935, tem Papa Tango, Juliette, Quebec, Kilo, autorizado final da 97, aguardando autorização para pouso. Autorizado final da 97, aguardando autorização para pouso, desgaste. Confirme o passo de estacionamento após pouso? Pode tomar, tá. Sempre. Tava, posso de espera, visual, separado. Força Aérea 2526, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado a alinhar. Juliette, Bravo Delta na Quebec na escuta? Afirmo, até o Pato 5 autorizado. Guarde. Quase. Ok, fly Duna, azul 4462, I report on local live. Azul 4065, chame Centro Recife, 1251. 51, obrigado. Papa onde eu tava, Tango, Charlie, Tango, prossiga. Interceptou o corredor Axé, para o levantamento na vertical da cidade, a 3.500 pés. Tente inicialmente suba 2 mil pés, aguardando autorização para 3.500 pés, o Tango, Charlie, Tango. Tente a 2 mil, aguardando. Oi, Salvador, Juliette, Quebec, Kilo, na terceira milha da 17. Papatango, Juliette, Quebec, Kilo, vento 1110 graus, 099, pouso, pistão 7 autorizado. Autorizado, pouso 97, Juliette, Quebec, Kilo. solo no 21 decimal 1. 211, tá? 3154, obrigado. 4. Do Suri Fonte Nova. Decolou da 17, primeira curva a pressão. Decolou da Henry Mar, comprou a Sul. 1935 controle, acione 0141 no transponder. Alinhado e pronto, até 2. Decolagem, chame a torre em 118 decimal 95 com a torre, Mike Romeo, bom voo. Salve, muito boa tarde, 3154, na sua escuta. Então, 3154, prossegue via Alfa, chame da Juliette. Alfa, da Juliette, na 3154. Suba nível de voo 160 em contato, radar passando 085, aguardando o nível de voo. Essa é 160 aguardando, 260. Alfa Bravo, Vitor, confirma essa velocidade indicada? Agora 270 nós, no momento está reduzido. A gente reduz a 230 nós. 3567, Sam Recife, 126, decimal 0. Recife 260, Salvador, obrigado, Sam 3567. Juliette, Quebec Kilo, solo 107, autorizado o backtrack até a Bata, a reporte pista 107 livre. Efetuar aerolevantamento nas proximidades do farol da Barra? É afirmativo, as faixas estão na proa. São faixas de 2 milhas, entre o litoral aqui e próximo ao litoral do estádio lá. Sim, sim. Bom, posicionado, Força Aérea 2526, adequado na Adael. Você era 2526, contato na decolagem, suba nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL 2526. Establish on fine, azul 4462. Azul 4462, contato final, tower, frequency 118 decimal 95. 118 decimal 95, so long. Quebec 370, Recife. Teneb 142, Salvador Recife. 350, nível autorizado de amplitude 17. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1-1935 controle, acione 5-1-1-0 no transponder. Autorizado para Recife, 350, pesou 17, decola da 10, curva esquerda, Puca, Caju. 1935, 5-1-1-0. Correto, chama de pushback, acionamento. Mike, Romeo Alfa, nem remar para cima. O Mike, Romeo Alfa, vento 110 graus, 09 nós, reporte fora do solo. O 964, sobre vetoração, curva esquerda, na proa 035, limitado pelo curso localizador. 35, limite o localizado. 1885, confirma a velocidade indicada? 2509, reduzindo agora 250. 2209, voo 1885. Reduzindo 2309, 1885. Sender 6254, Sam Recife, 1251. 1251, 1254. Max, na 2017, aguardando para o cruzamento da final. Segue a retaguarda do Embraer da Azul, para sujar no seu visual. Ciente, torre, dentro de sua possibilidade aí, um sobrevoo no entorno da torre nova de controle e após prossegue com o litoral sul. Ciente, o Mike Romeo Alfa, mantenha a minha escuta permanente, reporte quanto próximo ao eixo da 107 para o cruzamento da final. Ciente, Romeo Alfa. 1880, o centro ainda não encontrou seu plano para Porto Seguro, aguardando ainda contato com o centro, mantenha 1880. 1880, após mais mantém a chegada, Alfa Bravo Vitor, reduza 2009. 2009. O Mike Romeo Alfa está a uma milha da cabeceira 97. A intenção do sobrevoo na torre nova de controle. O Mike Romeo Alfa, tô no visual, autorizado prosseguir até a torre nova? Mantendo a escuta permanente da torre Salvador. Gente, Romeo Alfa. Alfa Bravo Vitor para sequenciamento, mantém essa proa a 015, limitada inicialmente pelo QD mais 101 de Simbra. Sirena limitada pelo localizador, descendo agora a nível de voo 080. A 80 pelo localizador. São Rio Lima, Sigma, tem 80. Tente e aguarde ainda para a subida. Pode. Estão 3297, está sendo identificação, deixa 4 mil pés via chegada Bonf. 4 mil via Bonf, 3297. Leme a 3267, identificação, contato radar 130, reporte no ideal de descida na proa de malha. Sobre vetoração, curva direita na proa 230, limitado pelo custo localizador, em descida 4 mil pés. Direita 230, descendo 4 mil, limitado pelo localizador, 1885. Salvador, chamar 6326. Chamar 6326, identificação, contato radar afastado em 5,3 milhas no setor sudoeste de Salvador, mantém a proa de mar e reposta no ideal de descida. Já está solicitando para ir para de novo. 3, 3, 5, 0. Desça para nível de voo 050. Para atingir 050, 964. 1964, nessa proa está autorizado interceptar. Desça para 2 mil pés, livre de LRX. Eu interceptar, autorizado de LRX, ou 964. Alfa Bravo Vitor, reautorizado descida a nível de voo 060. 060, Vitor. Meu Lima, autorizado subir nível de voo 260 na proa de Coral, sobe seu código para 5102. 260, voa Coral, qual é o código? 5102. Nave 5102. Então, meu Lima, chame Recife, 125, decimal 1. 125, foi. D526, chame Recife, 125, decimal 1. 25, Bravo Victor, novo limite radial 300 do VOR de Salvador. 300 do VOR de Salvador. 1885, curva esquerda na proa 210. 210, 210. Não, Este é Alfa Bravo, Vitor, reduza 1709, número 3 na aproximação. 1885, desça 3 mil pés. 3 mil, 1885. Alfa Bravo, Vitor, desça 4 mil pés. Gol 964, estabilizou. Paripa. Cruzou November, reporte rotatória. Passaram na rotatória, Cruzou November. 1964, aguarde para essa matura. Prosseguir para o centro da cidade via setor norte. Autorizado o cruzamento da 1902 da de decolagem da 10, na minha escuta permanente, aguardando transferência. É o Mike Romeu Alfa. Romeu Alfa. Eu não vou conseguir fazer o seguinte. Eu tô com a notícia essa aí, o 964. 1885, desça 2 mil pés. 2185, pode curvar a esquerda? Autorizado, foi Duna, reporte interceptando o curso localizador. Sim, plano Duna, interceptando o localizador, 1885. Só bravo, visto, e autorizado, descida 3 mil pés, curva direita, na proa 090. Direita, 090, agora fica 3 mil pés. 1964, Summit Torre 198, decimal 95. 108,95, sobe. A rotatória é do Zulu November. Summit Torre 198, decimal 95, é pro Zulu November. 2,109, sobe. Ok, tá abandonando o setor para o setor norte, vai com o Alfa, muito grato. Torre Salvador, é pro Zulu November na rotatória. O Eco Zulu November é autorizado sinal do 97, aguardando autorização para pouso. Autorizado final do 17, aguardando autorização para voo, já que o Zulu 90. 2 mil pés. 2 mil, Vitor. Já de interceptar. O 95 está autorizado para esse final, Vitor, obrigado. Tantes 2107, reduz a 2509. Está em redução para 2509, faz 2107. Aguarde autorização para pouso. Ameaça. Papa, Mike Romeu Alfa. Mantenha sobrelhas de voo visual 500 pés, atento ao Eco Zulu November. Papa Alfa 31 para pouso da pista 97, o nome 500 pés. Ok, visual com aeronave, solicita cruzar a retaguarda do mesmo, prosseguindo para o setor da Fonte Nova. Cidadão do Zero, visual com tráfego em final. Alfa. 1964 dá presente a remeta, suba para 2000, controle 1119, decimal 35, devido a tráfego na final da 17 com prioridade para pouso. 1964, não é transporte infernal, autoriza pouso? Negativo. 1964 dá presente, controle 1119, decimal 35. Confirma a frequência? Autorizado pouso, o Eco Solano negativa remetida. É. É autorizado descida 3 mil pés, Xander 6326. 3 mil, 6326. 1119, decimal 35, gol 1964. Renato 35. Corre, o Michael Romeu Alfa, de retorno. Tente o Michael Romeu Alfa, 510. Vai prosseguir para a Proa Sul? Vamos prosseguir para o setor da Fonte Nova, sem interferir no ILS. Cliente, controle 199, decimal 35. 935. Só para ter um Eco Zulu November, Torre? Ah, 4 mil pés. Cliente, então o pouso foi autorizado aqui Eu não sei se o senhor ouviu, mas eu arremeti a aeronave na final em, com prioridade a sua para pouso, devido a ser transporte de centro. Solo 3-1 e Alcântara na sequência livre. Meu Alfa Guarda. Tá 3217, desça 3.000 pés. Para 3.000 pés, tá 3217. Mike Romeu Alfa, prossiga. É, setor noroeste do campo, para sobrevoar a Fonte Nova, sem interferir na meia leste, Mike Romeu Alfa, 500 pés. O 1885 na final da 10, baixar travado, campo à vista. 7885, ajuste 1-0, 1-1, vento 1-1-0 graus. 099, pouso autorizado, chama zero. Ciente, livre pouso na 10, 1-1-1-1-1-8-8-5. Oceano 6326, para interceptar o curso localizador, curva direita. Agora na proa 1-1-0, reposta interceptando. Direita 1-1-0, vai reportar. Cobra V, está no localizador. Solo, Ocean Air 642 no portão 5, por onde é que está mesmo? Portão 5 está livre, chame para o saco. Camara. Era no setor sul do farol da barra? Vou indo para lá. Tão 3217 para sequenciamento, curva direita, proa 230. Tão 3217. 3230, tão 3217. 1964, curva esquerda, na proa 290. 290, gente, 964. Alfa Bravo Vitor, torre 1-1-8, decimal 95. 295, obrigado. 63326, reposta interceptando. Tão 3217. Desça 2.000 pés. 2.000 pés, 3217. Sou Bravo Vito, confirme o passo de estacionamento? Passou 4, foi coordenado, senhorita. Ciente, continue a aproximação, vai prosseguir para pouso na pista 1-0 ou 1-7? 1-0, se possível. 1-0? Afirmo. Autorizado o final do 1-0 com o número 2 para pouso. Autorizado então o final do 1-0, número 2 para pouso, obrigado. Para chamar a torre. 4. Só 1, 2, 1, 1. Confirme, senhora, 2, 1, 8. Voo no 8, 8, 5. 1, 2, 1, 1. 2, 1, 1, no voo no 8, 8, 5. Tu vai achar, né, 6, 3, 2, 1? Achar, né, 6, 3, 2, 1. Por gentileza, mantém. Positivo, tá mantendo com espera. Só gostaria de ter uma previsão para passar até com os combustíveis, por favor. 2.000 pés, 1.000 pés. Você copiou a Xanem 321? Negativo, a Xanem 321. Gentileza, a senhora teria uma previsão somente para carro de combustível. Ciente, o Oceano 6321 uniforme, um tráfego já passou o externo para pousar na pista.